boa noite. Ups. Habitual desde 3 de dezembro de 2007 na Antena Radar, melhor na pontinha da Antena Radar 97.8 MHz Rádio Difusão. A emissão também tem radar, aliás, tem emissão online em www.radarlisboa.fm. Dizemos, tornou-se habitual, é viriato 25. Viriato 25, dupla hora que se vai prolongar até sexta, sábado, por aqui na Radar. Eis os Kaiser Chiefs, depois de ficarmos na poeira de um concertão inesquecível no Coliseu de Lisboa, há uma semanita e pouco atrás. Spanish Metal e Never Miss a Beat, de Off With Our Heads, Kaiser Chiefs. All hail. inaugurais de Viriato 25, Radar, até à uma da manhã, noite dentro. Duas para os Casa de Chifres, o último e terceiro, Off with the Heads. Valeu dois coliseus praticamente cheios, que nem houve. Moon is rising, sun is sinking down low. Do que julgávamos ao vivo em Portugal, Don Cavalli, o álbum Cryland, curiosamente indicado pelo produtor de Amy Winehouse e também dos Casa de Chifres, neste último álbum Mark Ronson, como um dos grandes discos de 2008. Don Cavalli ao vivo, 21 de Fevereiro, Casa das Artes, Famalicão. I'm going to the river to wash my sins. I'm going to the river to wash my sins. I'm going to the river and jump right in. I'm going to the river and he gets right. Gonna feed it with the teardrops from my eyes till the water gets high and overflows. I'm going to a river and drown my sorrow. I'm going to the bottom of a river's bed. I'm going to the bottom of a river's bed. Gonna lay my body, gonna rest my head. I'm going to a river and if it gets right, gonna finish with the teardrops from my head. Till the water gets high and overflow. I'm going to a river and hang around my sorrow. Soltas na fase inicial de Viriato 25, a edição que une as noites de segunda à terça-feira, depois de dois títulos para os Kaiser Chiefs, é Cryland em Evidência, álbum de Don Cavalli. Curiosamente, no fim de semana, reparámos que iria atuar muito em breve, 21 de fevereiro, Casa das Artes Famalicão. Gloom Uprising, I'm Going to a River, o título do tema Cryland, e aquela brincadeira que costumávamos rodar, Chérie de Mon Coeur. In my automobile, to a land unknown, in a world I'd still jump off Babylon, keep close to your man, if the wind begins to blow, take my hand, gone to be over yonder, don't you want to go? Where the milk and honey flow, hands like rainbow. Jump off Babylon, keep close to your man. When the rain begins to fall, take my hand. Don't you believe in Thailand. Hey, you will. Let me take you for a ride in my automobile to a land unknown. In a world I'd still. Wow. J'arrive à mon cœur comme bac à la maison. J'arrive à mon cœur comme bac à la maison. Comme bac à la maison dans les mi tout seul. Cavalli, Joyful 21st Century Psychedelic Blues, assim o classificava o álbum Cryland, com 4 estrelas a Mojo. Vamos saltar para mais uma irresistível inspiração, uma versão de Summertime, Don Cavalli, Cryland. And living is easy. Summertime and cotton is high. Your papa's rich and your mama good looking. So hush, my little baby, don't you cry. Well, one of these mornings you're going to rise up singing, and you spread your wings and take to the sky. But until that morning, there ain't nothing can harm you. Mama and Papa standing by. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Tirolias, Ana Cristina Ferrão estreia esta semana um novo tópico, se bem que comece pelo prefácio com Pilar del Rio, refere-se naturalmente ao novo José Saramago, A Viagem do Elefante. Não perder cerca das 23h30 aqui em plena antena Radar. Bad Cat, já passaram Mogwai. We'll be right back.

percorrendo a península e mais além, o mar, a Itália, os Alpes, Viena. Um trajeto incerto para uma viagem certa, tão certa como a luz que nos alumia. Assinado por Pilar del Rio, Um Elefante Percorre a Europa é o prefácio ao livro de José Saramago, A Viagem do Elefante. Aqui, a edição especial número 233, ilustrada por Pedro Proença. Edições Caminho. Atira linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Ana Cristina Ferrão, habitualmente 23h30, hoje um pouquinho mais tarde desta semana, estreia-se tópico novo baseado na viagem do elefante de José Saramago. Convosco, Viriato 25, até à 1 da manhã. A caminho da Colher de Blues, 23h45, mais ou menos. Viriato 25, 23, 1 da manhã, segunda a sexta, o que dá um regime também, terça a sábado, na pontinha da Antena Radar 97.8, é a edição de segunda para terça. Entre soltas que retomamos, Lost para Viva La Vida, o último Coldplay, Not Wainwright, I Know You're Married, But I've Got Feelings Too, to open very wide at all. Her eyes are so shy, the most indiscriminate lovers of all. My heart was made for bleeding. That dark cave that I've been around. My heart was made for bleeding alone. And I know you're married, but I've got feelings too, and I still love you. You moved up now. There's cash in your brain and love in your heart. I'm in the city and I'm trapped between two buildings and having to start at the start. You got a daughter and your father, you have your pack and they are. Was made for bleeding alone. And I know you're married, but I've got feelings too, and I still love you. Na na na na, na na na na. Wayne Wright, I know you're married, but I've got feelings to bleeding all over you. Foi o tema que começámos por fazer rodar do álbum de Martha. Fica ainda a excelente versão de See Me Emily Play dos primeiros tempos dos Floyd, Pink Floyd. Gazing through trees in sorrow, hardly Radar. O tópico da Colher de Blues desta semana é genérico, inclui vários artistas e é subordinado a um tema, Cigarettes and Alcohol. É uma compilação da Mojo, aproveitamos o trabalho de compilação deles para reproduzir para vocês esse mesmo trabalho e a sequência conhecida. Não nos eximimos a citar, entre várias opiniões, de uma contracapa notável tirada de Luís Buñuel, Tobacco and Alcohol, Delicious Fathers of Abiding Friendships and Fertile Reveries. Oh, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro.

sabermos o que nos reserva o futuro, devemos primeiro olhar para o passado. E foi isso que David fez. Psycho Killer. Road to Nowhere. Nothing but flowers. Nothing but flowers. There was a factory. Burning down the house. Burning down the house. My life in the bush of ghosts. Once in a lifetime. Once in a lifetime. Strange overtones. Strange overtones. David Byrne, Coliseu de Lisboa, 28 de Abril. Apoio Radar. Bilhetes à venda. Olá, boa noite. Está um indicativo que anuncia cada uma das horas de Viriato 25 em plena radar, criado de encomenda, se bem que grátis, por Fausto Ferrão. Chama-se exatamente Viriato 25. Tem um drone notável que nunca mais se esquece. Nunca mais se esqueça. Renovadas boas noites convosco até à uma da manhã. É a segunda hora de Viriato 25. Tenho as notícias da Radar em blogradar.blogspot.com. títulos para o Chico Ross. Fase inicial da segunda hora de Viriado 25, na noite de segunda para terça-feira. Resumimos ainda ao título genérico em inglês: With the Buzz in Our Ears, We Play Endlessly. E então? Segundo ar de Viriado 25, tem notícias das atividades radar, álbum de família e palco radar, também um boomerang à meia hora, e lá para o fim, um convidado muito especial, Neil Gaiman, na ponta da língua, a não perder. This soul in our thing, see the light tomorrow, cry it hit us dear. Oh, great God, gangrelar, skinny and little dream, fire over the world, burst, burst with his skin. Yeah, burst it all. Sem sjórin bæði og salti sem bæði. Við spilum endalaust, hjörtun úr að klæðum, sárin og opinn græðum. Við spilum

encontros soltos, segunda hora, emissão até à 1 da manhã, Viriato 25 na pontinha da antena radar. Foram dois certos para Intimacy, Block Party, Ares e Mercury. O palco radar desta semana é uma festa de dança com os Cut Copy num concerto em plena terra natal, a Austrália. You are listening to Radar. Mas também há que falar do álbum de família. Álbum de família. Uma hora. Um álbum. Em 1994, todos foram apanhados de surpresa pelo álbum de estreia dos Oasis. Definitely Maybe consegue a proeza de resumir a história da pop britânica, indo buscar referências a nomes como Beatles, Stone Roses, T-Rex, Kinks e Sex Pistols. O primeiro álbum dos irmãos Gallagher é um dos mais importantes testemunhos da pop do século passado e esta semana é álbum de família na Radar. Álbum de família com Tiago Castro na Radar. A primeira grande passagem acontece às 14 horas da próxima quarta-feira. Aqui fica um aperitivo. No easy way. preparativo para o álbum de família Tiago Castro, passagem inteira de Definitely Maybe os Oasis, na quarta-feira a partir das 14 horas. Mas nem só da Oasis vive o mundo dos espetáculos ao vivo em Portugal. Era uma vez uma rapariga chamada Jennifer. Numa noite de chuva, Oren entrou no bar onde ela cantava. E a história de encantar continua no Dia dos Namorados. Elysian Fields, ao vivo dia 14 de Fevereiro, no Centro Cultural Olga Cadaval. Elysian Fields, apoio Radar. E têm sido felizes para sempre. The Afterlife é o álbum novo dos Elysian Fields. Rodamos por aqui uma faixa exatamente inaugural, How We Die, antes de chegarmos ao Boomerang de Noite em Virgado 25. And trembling we enter, desperate scratches, hoping to fly. And hopeless we flounder, eating the answers. That's how we die. Rowing unending rivers, swallowing slivers of beauty supply. Dragging a barrel of wishes, waiting for kisses. That's how I die. Unfinished pictures, played out hands, serving the sentence we can't understand. In total, and the music was canned. Memory fades us, caught in the land. Hungry for what we have tasted, the years that we wasted, the moons that we cried. Shielding, looking for shelter, lottery chances, still we try. Puzzles to manufacture, gravity fractures, that's how we die. Unfinished pictures, played out hands, serving the sentence we can't understand. Watching towards heaven, the music was canned. Memory fails us, caught in the in the sofa, riding the rails, keeping our secrets, dumped out in pairs. Watching towards heaven, the music was canned, serving a sentence, caught in the line. Elysian Fields, How We Die, tema inaugural para o novo álbum The Afterlife. Boomerang, enquanto vai e vem, folgam os espíritos. Sunshine. Feriado 25 de noite dentro na radar, é já a meia hora final da edição que nos liga até ao final, a uma hora da manhã. Sean Smith ao vivo em Itália. My Very Best, um saltinho para um dos nossos temas favoritos. Let It All Begin. Isn't it time to wonder why we're falling to our knees? Let it all begin. To make it better, one more time again. And it won't feel like the final curtain call. And you will follow us forever and a day. Isn't it time to tell the truth about why you are sad? In your heart, it's always plain to see. It's always just a game. It's all gonna be alright. It's who you came to be. To let it all begin. Smith, habituámo-nos a ele através de performances vocais notáveis no início dos anos 90 nos Brad de Seattle. Esta é uma gravação bem mais tardia, feita em Itália, apenas Sean Smith e piano. Ouvimos My Very Best, Let It All Begin, Sometimes It Snows in April. Aqui sim com ajuda instrumental. Depois terminamos com o eterno Buttercup, do repertório original dos Brad, Sean Smith, em Boomerang, para trás e para a frente. Viriado 25 está a caminhar para o último quarto de hora de hoje, ainda há na ponta da língua, a não perder os primeiros certos de Neil Gaiman, Telling Tales.